Vivo fora da grei. Mas agora eu voltei, abre os olhos, meu bem. Vivo fora da grei, vivo fora da grei. Fora da grei, eu vivo fora da grei.